Estamos começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Para com essa bobagem. Que Super Controle? Hoje, alavanca, meu! Alavanca! Gostei. Eu sou o Six e eu era proibido de entrar no fliperama para jogar Mortal Kombat 2. Eu sou o Lanzoni e vivia detonando as metralhadoras do Silent Scope no shopping. Eu sou o Julie e eu curtia jogar Power Stint por causa que era o jogo da dentadura. Que? E aqui é o Frajola e eu não joguei muito arcades porque eu tinha sempre videogame em casa. Meu arcade era em bundinha, casa. Bundinha! Frajola, bundinha! Ninguém me ganha em casa, tá? Desculpa. Véio não pode ir em coisa de jovem. Véio. Então hoje estamos com vários convidados especiais. Sim, recorde. Situando toda a nata do fliperama. Isso. Arcade de Carlos Barbosa está aqui. Com certeza. Falta só uma alma, né? Que é o personagem secreto atrás das árvores, que é o John, que citaremos, você saberá a lenda de John. Então temos aqui, por favor, se apresentem. Galera, eu sou o Everton e o primeiro nome na máquina de KOF 97 era meu. Palmas! Que delícia! Durante 2 horas. Começou, né? Meu nome é Evandro e compra ficha e cai na máquina. Que massa! E eu tenho o prazer de apresentar a lenda, o deus... Nipitanão! Por favor, se apresente... Sob da Waita Saque Benção de Tesilê pra ti, Everton! É só assim que acaba a luta. Prazer para todos e para todas. God, Deus, Jerônimo aqui. Em carne, osso e muito mais além. Ok. Então, como o clima da nata do fliperama está aqui, hoje vamos falar sobre o quê? Sobre histórias, contos, lendas, fliperama. É. Arcade e fliperama, né? Isso. É tudo a mesma coisa, mas a gente fala flipper. Vocês vão saber todas as histórias nossas que a gente falava no flipper aquela vez, porque no fliperama, nos jogos que a gente jogava, saberão todas as histórias. Certo, então vamos para mais uma leitura de e-mails. Dança dos e-mails. Então, leitura de e-mails e recados. Rapidinho, então, Julie, recados. Isso, recados da paróquia. Começando os recadinhos. Os novos chapas do Dreamcast? Sim, né? Esse aqui vamos abrir nosso coração. O Frajola está aqui todo nervosinho, né? Parceiros que não são parceiros, são parceiras do Official Mailed, novo podcast de videogames aí. De meninas, 3 meninas. Opa! Ai. Reconvida. Muito bom, escutei todos os 3. Eles chutam a Nintendo, fico triste. I'm cry. Mission Failed, veja só o trocadilho, de menina. Isso, 3 gatinhas, Frajola, loucão já. Que delícia. Olha. Vamos ouvi-la. As gurias têm um cast bem legal, tem um site bem legal. Então, né, blog novo, acessinho bem legal, de gatinhas, Frajola on Fire. Breve entrevista com as 3 no Frajola on Fire, veja só. Com certeza. Uma vez só. Sem maldade aí, ó. Vamos tirar a maldade aí, que é tudo na boa. Próximo recado, então, o Playviews, né, o pessoal se perguntou onde estão, e muito pessoal mandou e-mail falando, ei, mas vocês só falam da Sony. Então, o que a gente fez? A gente tá entrando em transação com o pessoal pra fazer reviews da Xbox, da Wii, sabe? Jogos atuais, né? Sim, porque só tem da Sony, sabe? Daí a gente ficou meio assim, recebemos e-mails e tal. Daí eu mesmo falei com o Fábio Martinez, né, e falei, cara, não tá mais rolando, fica no hiato. Ah. Então a gente vai esperar as pessoas para escreverem os outros reviews de jogos atuais, a gente vai voltar com o Playview no ar, certo? E o próximo aviso é do Anime Extreme, né, Sig? Dia 16 de maio, estaremos no Anime Extreme em Canoas. Todos aqui, os 5, né? Domingo. Rodrigo, Frajola, Júlio, Fuca e eu, 5. Ó, quarteto do Dreamcast, o controle e aí o quinto elemento. Rodrigo, que não vai se falar nos e-mails. Estaremos lá, então, dia 16 de maio, neste domingo. Se você está ouvindo depois, ignore. Nós estaremos lá com a Arcast, fazendo um videocast maluco. E venham falar com a gente, né? Se não quiserem falar com a gente, gritem Epson. Ou gritem Final Fantasy 18 é uma bosta. Ah, mentira. Qual é o risco de levar uma voadora de 2 pernas? Então vamos aos e-mails. Então, leitura de e-mails, rapidinho. Muitos e-mails da Juliana Mosina. Claro, né? Teve um argumento aí que foi Final Fantasy, né, Fuca? Sim, todo mundo falou mal, no caso. Vou ler. Opa, ah, opa. Assim, ó, como tivemos muitos e-mails, teve gente que odiou o 8, gente que odeia o 9 e gente que odeia os dois. Então, vamos ler o e-mail primeiro, Frajola de Combo Breakers. Que é do Van Eliazar José, 24 anos, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tá bom, manda lá. Gostei bem desse episódio. Foi um pouco diferente dos outros, talvez porque o host normal do podcast não falou muito. Quem é o host? Não, é o Julie. Quem é o host, né? Acho que é o Julie, né? Escrevendo pra vocês pra corrigir algumas coisas. Ele gosta do Julie, hein? Frajola, presta atenção, Rodrigo, presta atenção. Os Seeds não são um exército, por bem dizer. Eles são mais mercenários. Você lembra que quando eles caminhavam, mais eles ganhavam mais dinheiro? Opa! Isso. Então, eles fazem missões pra quem pagar mais. O Norg, bujurururu, na verdade, é quem financia os Seeds. O motivo dele é apenas ganhar dinheiro. Foi ele que construiu as Gardens, né? Depois de ouvir a ideia do Seed. Aquela parte filler que a gente fala, né? Ele continua aqui. Na verdade, era porque os Seeds de Balam falharam no plano do assassinato da ideia. Isso. Que acaba o primeiro CD, feio total, né? Do Norg fica bujurururu total e fica contra tudo, que quebra tudo. Certo? Então ele fala isso, né? Que a gente errou, a gente falou, a gente não sabia desse motivo, né? Que ele ficou de cara. Ele fala aqui, né? Vários tópicos. Música do Laguna realmente é a melhor do jogo. Obrigado. Rodrigo aí, Galbadia, né? Tanto o Laguna ser pai do Squall e a Rain ser a mãe nunca é dito diretamente. Lembra que a gente falou que como acontece Sim. isso, né? O que acontece é o seguinte. Primeiro, o Squall sempre é o Laguna nos sonhos. Certo? Segundo, os Mumbas reconhecem as pessoas pelo sangue. E quando o Squall tá preso no começo do segundo CD, os Mumbas chegam pra ele na prisão e falam, Laguna. Chamando ele de Laguna, é verdade. Isso a gente esqueceu, saca? Isso tá muito óbvio, saca? Terceiro, quando você vai em Winnie Hill, onde Laguna está cuidando de Elona no flashback, Squall vê o fantasma de Rain algumas vezes. Isso eu não lembrava. Sim. Vocês lembram disso? Eu lembro. É, fica meio nublado a imagem. Levemente eu lembro. Quarto, Elone e Laguna, não lembro, conta que Rain morreu depois de dar à luz a um bebê homem. Olha aí, ó. Continuando, né? Esse é o mais na cara. Quando você vai atacar o Antigo Pandora no final do terceiro CD, se você falar com Laguna, Kyrus ou Award, quando eles estão a bordo da Ragnarok, eles vão dizer. O Kyrus fala o seguinte. Ele diz que Squall parece com a mãe dele. Isso quer dizer que ele já viu a mãe dele, certo? Sim. O Ar diz nada, porque ele é mudo. E o Kyrus traduz como ainda bem que você não se parece nada com o seu pai. Que seria o Laguna, sabe? Tipo, fica muito na cara. E o Laguna finalmente dá a maior dica, né? O Laguna diz, Squall, depois dessa missão, né? Que é a última. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Só que tu nunca mais encontra o Laguna no jogo, sabe? É fica verdade. Whatever, sabe? Tá, mas e aí? E aí a sexta no final é o Laguna velho, na CG final é igual do Squall, sabe? Então fica na cara que o Laguna é pai do Squall, não diz, hein, mas fica na cara. Pois é, né? O Laguna não marcou uma jogatina com o Squall, né? Pra poder contar a verdade, né? Contar o um negócio. Não, mas aí fica... Ganhar. Então, né? Ainda bem que ele mandou esse e-mail, porque finalmente ele revelou, né? Pra nós, que a gente não lembrava disso, né? É, a gente citou que é uma responsabilidade grande ali, falar de Final Fantasy. Boa. E olha só, Combo Breaker, esse que o Fuka vai gostar. Tá, né? Vamos ouvir. Na parte do final do CD1 tem um erro gigantesco. Quando o Irvine vai atirar na Edea, lembrem que o carro está com as costas viradas para onde o Irvine e o Squall estão. Por causa disso, o trono do carro, que é onde está a Edea, né? Porém, quando o Irvine vai finalmente atirar, o carro magicamente vira de frente para ele e a Edea defende a bala. Por quê? Isso é impossível. Mágica falha do jogo. Não, bora, pera aí. Tem cada filme cinema. Para. Não. Por enquanto é só. Um abraço, Chapa. Obrigado pelos combo breaks. A história desse jogo é tão confusa que os caras confundem. Cagaram. Isso aí acontece. É muito confuso. Nenhuma de nossas vidas é fácil. Tá. Vem com história. É confusa demais. Teve muitos e-mails, mas eu vou ler esse aqui, Frajola, porque esse aqui merece ser lido, por favor. Olá, Super Controllers. Anderson Clayton de Lima. Mr. Scarface BR. Eu vou ler porque ninguém quer ler, eu vou ter que ler. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essas são as palavras de alguém que jogou, virou e detestou o Final Fantasy. Para, pausa. Calma. Frajola, tu tem que pegar o Gugão pela mão e passear aí, pulando, final 8. E o Gugão vão sair junto aí, né? Esse cara é parceiro, isso aí é. Esse manja muito. Tá, deixa eu continuar o e-mail do Scarface aqui que vale a pena. Eu conheci a série Final Fantasy através do 7 e passei vaselina. Sério, meu Deus. História magnífica, matérias, concordo. Junções de matérias, sistema e evolução dos personagens, limit breaks, músicas épicas, personagens com carisma mil, o Darth Vader dos games, Sephiroth. Olha ali. Falou bonito, final é tudo isso. É foda pra caralho, eu concordo. Me emocionei no início do final 7 até o final. Virei aquilo de trás pra frente, fiz 100% em tudo, tamanha paixão e vício pelo game. Ao saber que seria lançado do Final Fantasy VIII, chorei. Pra mim, esse game foi o mais esperado de todos os tempos. Eu contava os dias, os minutos para colocar as mãos nele e comprava todas as revistas que diziam que o game seria mil vezes melhor que o 7. Nem eu. Em todos os sentidos. Pra mim... calma. Até ali. Tá bom, até ali. Até aqui, até aqui. Pra mim, Final Fantasy 18 era o fim do mundo dos games. Era o RPG definitivo. Isso enquanto aí. Eu aguardava, fui atrás dos clássicos da série. E joguei todos os de Final Fantasy. Nós também, né? Sim. Deixando o aspecto gráfico de lado. Praticamente tudo no 6 era superior. Isso aí é foda. E o 6 é foda. A história do 6 tá louco. Não, concordo. É, eu virei o 6, eu pago o pau. É, então, é o 6 tá louco. Músicas mais clássicas, personagens com carisma igual ou superior. O vilão Kefka, que apesar de não ser o melhor que Sephiroth, era muito bom. E o principal, a Low Six, a história. Opa. Ele falou, devia ter falado da Low Frajola, né? O Kefka, muito profunda, muito especial. História essa que tocou muitos fãs da série. Depois de ter experimentado todos os Final Fantasy, inclusive os primores do 6 e do 7, meu Final Fantasy 8 chega. Me deparo com um protagonista super chato, bunda suja, pau mole. Calma, Frajola. Quadrujuvantes com carisma zero, sistema de batalhas podres, WTF is Drow, apenas alguns summons eram realmente a fuder, 12 limit breaks apenas dos qual se soltava, pois o resto não tinha nada demais, e o pior, a história. Gente, que coisa mais viajada e sem graça, enquanto no 6 e no 7 eu vibrava, no 8 tinha quem? Ideia. Que Ultimécia. Esse? Para. Eu vejo lágrimas nos olhos do Frajola. Vocês não estão vendo. Esse sujeito... calma, calma. Tem mais. Apenas bato palmas e de pé, pois a abertura lindíssima é a música Liberi Fatality, que é lendária. A única razão mesmo para alguém achar que o 8 prevalece em algo sobre os demais Final Fantasy mesmo é o fator de amor de pica. Não digo que ele é o pior, mas está longe, bem longe de ser o melhor. Ele não jogou 13 ainda. É, eu acho que não. Eu não gosto de Final Fantasy 8, mas o cast ainda assim foi ótimo. Parabéns, amigos, e abraço aos chapas ouvintes. Ninguém é obrigado a gostar do que a gente gosta, né? Sim. É que a história se focaliza quase sempre nos personagens, né? Sim, é o que eu falei. A partir do 7, o 7 ainda que tem uma história mais a fundo do planeta e tal. O 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 11 não, porque é online. É só personagem, é só o gurizada de 17 anos salvando o mundo. Ninguém mais quer ver isso. É muito anime shonen, sabe? Por isso que o 13 vendeu o quê? Básicas 300 mil cópias, sabe? Acabou esse negócio. O cara tem que voltar à história, tem que ter história. Creio que esses números aí é... Por isso que os JRPG vendem pra caralho no Japão. Olha o Persona que tá vendendo, sabe? É, pois é. É que em RPG o importante é a narrativa. Tipo, é como tu vai descobrindo a história, o que vai acontecendo. E o 8 é muita coisa louca misturada, sabe? Chama o Denis Carvalho pra fazer o próximo RPG do Final Fantasy. Amor de pica, a Frajola chora. Por favor, não vamos ficar só jogando pedras. Por favor, Frajola, fale. Pra mim, Final Fantasy VIII é e vai ser, sempre será o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Tu... Então, seguido por Final Fantasy VII, tá? É que nem eu, a gente gosta do 8. Eu gosto do... como gosta, eu é amor. É amor, né? Amor de pica, amor. Fala que é de pica. Vai tomar no cu. Vai se foder. Amor de peitos. Tá, último e-mail pra terminar logo, senão vai ficar muito tempo. Isso. Esse aqui, ó. E aí, Dreamcaster? Sim, sou ouvinte das antigas. Aê! Mora aqui em Estância Velha. Bah, um gaúcho que não acha nosso sotaque estranho. Olha ali, é isso aí. Porcudinho! Isso aí. Barbaridade, tchê. Venho parabenizar vocês pelo cast de Final 8 e 9. Escuto vocês há mais de um ano, ali, e já ouvi todos os casts, claro, né? Por favor, façam isso vocês também. Mas só agora decidi mandar um e-mail, pois achei o assunto muito a minha praia. Prefiro RPGs e jogos de ação. Tô muito fã da série, principalmente do 6, do 7 e do 8. Olhe! Dentre o 8 manja e o 9, muito. Prefiro o 8, como a maioria, pois considero a história mais adulta e envolvente. Sei que o Squall é lentão e só fica olhando o perfil da Rinoa no Orkut. Mas com certeza tem mais carisma que o Zidane. Aquele ser estranho com o rabo, Goku. Rabo. Nem sequer dá pra saber se o Zidane é humano. E a história do Final Fantasy IX em si não empolga nem um pouco, mesmo sendo um mundo normal para os fãs de Final Fantasy. Que é medieval, meio tecnológico, né? Aquelas coisas clássicas de RPG, todos, Zidane. Bem, é isso. Adorei muito o cast, achei muito interessante. Pelo jeito tranquilão que vocês levam e pelas piadas com humor enérgico e interessante. Continuem sempre assim e tenho certeza que manterão seus fiéis ouvintes e conquistarão muitos novos na Argentina. Abraço. Olá a todos, continue com um bom trabalho. Ele diz, agradece muito o nosso bom humor e diz pra gente continuar com esse humor tão barbosense. Viu? Alguém gosta do Final Fantasy VIII. Não, alguém gosta não. Vários. Vários. Não quer admitir, né? Esse do Anderson Cleiton foi só pra tu chorar um pouco. Só pra ver o Frajola lá. E agora é só pra terminar essa parte dos e-mails. E tem alguém além do Lonzoni que gosta do 9? Tem vários fãs. Tem um cara que mandou. Tem uns caras que mandaram. A gente não vai ler porque são muitos e-mails. Beleza, então, beleza. Obrigado, galera. E vamos voltar para o cast do Fliperama. E Frajola, por favor, vamos voltar ao cast com o quê? Final Fantasy. Não, meu... Dança dos e-mails, cara. Então, né, hoje vamos falar sobre histórias, lendas e mitos, como já falamos, de fliperama, né, meus chapas. E temos aqui nossos três convidados especiais. Vamos situar vocês ouvindo. Situar. Bom, nós somos de Carlos Barbosa, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, perto de Caxias do Sul, perto de Porto Alegre. Todos os caminhos levam a Barbosa. Então, somos uma cidade de 20... Na época era 23, agora são uns 25 mil habitantes, né? Então é uma cidade relativamente pequena, vocês de São Paulo. O Dilma, tá louco? Não chegava a 15. Não, era pequena, era pequena. Tivemos poucos locadoras com videogame, pouco pessoal tinha videogame, a tecnologia não chegava tão cedo aqui, né? Só os riquinhos, bundinha. Não, até chegava, sabe? Sim. O problema é que, na época, a gente tá falando de anos 90, né? Acho que todo mundo se situa aqui anos 90, né? Tinha muito fliperama aqui em Barbosa, né? Teve vários lugares. É, no início teve um, dois, né? E depois aí juntou, teve a nata, porque todo mundo no flipper. Todos tipos de pessoas, todos, tô falando, todos iam no flipper. Desde marginais, três braços, com poderes, mulheres. Eunucos, anões. Isso, iates, dinheiro, todo. Roqueiros que cagavam na parede. Histórias vindas aí. Meu Deus. Então, vamos citar, vamos lembrar dos fliperamas que teve em Carlos Barbosa antes. Qual foi o primeiro que vocês têm ideia? Que eu lembro era aquele lá que onde é que é o Crepes agora, sabe? Ó, esse aí é, eu lembro porque é velho, porque eu não podia entrar. Eu tentei entrar duas, três vezes e eles não deixavam de menor entrar. Veja só, eu tinha 95, porque eu tinha 11. Tá. E eu lembro que tinha Mortal Kombat 2. Eu só passava de fora do fliperama e só ouvia aquele barulho do Liu Kang, né? Eu, pá, quero entrar. E o cara, não vai entrar. Lembro desse daí? Claro, o Jerônimo vai lembrar, né? O Jerônimo podia dizer assim: lamento, eu entro, vocês não. Sou mais velho. Logo em seguida e tinha o fliperama lá da Galeria Central, lá do prédio. Esse aí também eu não acompanhei, que na verdade... Esse eu também não lembro. Que esse daí é bem antigão, cara. Talvez eu acho que seja até mais do que o da Toca. Foi o destino daquele da Toca. Porque... Quando fechou aquele da Toca, foi lá no prédio... Esse prédio que vocês estão falando da Galeria Central, que hoje tem Alfa Computador. Isso. Mas mudou o dono daí. E aí, bom, teve esse, né? Então aí que trocou, que a gente não acompanhou. Só logo depois que eu lembro que foi o primeiro que eu vi e vi que podia entrar, que era o da Sorvelândia, o famoso Pedro. Que tinha várias máquinas. E aí... Quando eu comecei mesmo, foi naquele que era onde que hoje é o um negócio de gás, que é na frente da padaria lá. Ah, eu Nacional Gás! Este mesmo. Que era uma lancheria tosca lá, que só tinha flipper, né? Porque a gente isso aí eu lembro. Mudou agora. Aquilo reformaram. Nunca foi bem uma lancheria, né? Era um point de fliperama. Não, porque era pra ser uma lancheria, né? Não, famílias não iam lá. Não iam lá. Eu lembro que eu ia lá jogar King of Fighters 95 e não tinha família. Não lá. Tinha não ninguém, existia. Só tinha gente jogando flipper. Esse eu posso dizer que ali eu ia porque eu ia na escola Elisa Tramontina. Eu sempre matava uma que outra aula pra dar uma passadinha. Eu acho que em Barbosa, não é, os caras não compram flipper, né? Eu acho que é um ou dois que compram e o pessoal em todo aluga, né? Não, é assim, ó, basicamente sempre foi o mesmo cara. Nós lembramos que nós acompanhava na época. É um cara que ele vende os fliperama pros lugares e ele cuida também dos shopping, assim. Ele tem milhares de máquinas e ele aluga pros lugares. E ele aluga e por isso que o cara troca, vem arrumar e é sempre o mesmo, cara. Né? Tanto que aqui nunca teve aqueles fliperama Super NES, lembram? Teve? Ó! Oh, Mortal 2. No Pedro, o Mortal 2 era um Super NES. Dentro da máquina. É. Bah, com tempo. Com tempo? Com tempo. 7 minutos. É verdade, é verdade. Ficava 7 minutos lá jogando, terminava o teu tempinho e me viste, perdi a ficha. O Julie falou do John, mas eu e o John fazia a ficha valer 1h30. Como assim? Nós éramos dois melhores no fliperama. Oh. Aí nós mandávamos os caras. Nós quase brigamos, mas brigamos de soco. Sim. Uma coisa que eu não entendo é como é que eles conseguem transformar, no caso, um videogame, que hoje é que nem tem o Xbox 360 e o Play 3 no shopping. Que nem, por exemplo, como é que eles conseguem fazer o videogame e ter esse lance de tempo no fliperama? Que tipo de programa eles... É, tecnologia. Não, eu também não sei, era um negócio bem louco. Sei que dentro tinha, ele abriu uma vez, era um Super Nintendo, saca? Que eu sei, até o Dreamcast tem isso. Eu lembro em Caxias, que eu ia jogar no Flipper do Centro, que a minha tia morava lá quando era pequeno. E o Street Fighter 2, a primeira vez que eu joguei era com tempo. E a segunda vez que eu joguei na máquina mesmo e eu perdi, porque eu queria pegar o Blanca, né? Tempo seria o time. Daí chegou um cara do meu lado, um cara mais velho, né? Devia ser o Frajola. Não. O Jerônimo chegou, vamos disputar uma aí, né, moleque? Vamos disputar uma aí. Eu falei, moleque. Eu quero do Brasil, tio. Daí ele pegou o do Brasil pra mim, ele pegou quem, né? Aí, imagina. Quem, né? Quem ganhou, será? Quem ganhou? O último que veio, que a gente mais frequentou, com certeza, eu acho, né? Entre esse aí do Lick Gas ali e o coisa, foi o Valmor. Ah, também o conhecido pelas mães como Bar da Maconha. Bar da Maconha. Verdade. Porque, então, pra situar vocês, foi assim, ó. Aqueles que a gente não jogou, que foi o que teve na Toca, né? Que a gente não vai citar quase nada. Não, eu cheguei dentro da Galeria Central. O do Pedro, que era familiar, que era uma sorveteria, né? Que era Sorvelândia. O do Lick Gas lá embaixo. Vamos chamar isso. De Lick Gas, do teve, pai do Muca. Teve também o do... Como é que é ali? O teve da Rodoviária também. Teve da Rodoviária. Teve daquele na frente do Cipre. Maris Bar. E teve o Valmor Bar da Maconha, que será chamado carinhosamente como Valmor, para não ser preso e não darem tiro em nós. Vamos começar, né? Bom, eu vou citar aqui, eu lembro de ver, eu e Vandro, nós jogava Master System no nosso primo, e loucura. E quando a gente viu o fliperama, ficamos loucos com Mortal 2, né, cara? O mais tri foi quando eu consegui uma maldita da revista com todos os golpes. Sim, né, que a gente sempre cita nos casts. Aí sim, né? Nessa época do flipper, nosso dinheiro ia pra três coisas, né, cara? Flipper, revista e cachorro quente do Valmor, né? E quatro. As balinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, a Zung. Tinha o Mortal 2 no da Toca, o do Flipper. Isso mesmo. Que eu lembro que tinha uns barulhos a mais, uns sons a mais e os personagens eram maiores. O Mortal 2 de Flipper é bem diferente do Super NES. Sim. Assim, a qualidade. Não, não é bem diferente, né? Não, na época o Super NES é o mais perto, assim, mas é bem... Tem umas coisas bem mais a fuder, os sons. Sim, sim. Já que vocês falaram Mortal 2, puxaram uma história. Vocês conhecem o Moita, né? O Moita, né? Clássico Moita. O Moita, ele era mais velho que ele. E aí ele falou, bom, eu vou... Ele falava pra minha mãe, né? Que a gente vivia junto, de morar no mesmo bairro. Ele falou, vou para a missa. E depois da missa, vamos jogar flipper. E a mãe, tu só vai jogar fliperama se tu ir pra missa. Eu disse, ok, vamos para a missa. E a igreja era na frente do flipper, né? Cara, eu cheguei lá, eu não podia entrar. Daí ele entrou, ele pegou os golpes, não sei com quem. Com alguém que sabia jogar o Mortal 2. Que tinha Mortal 2 no Mega. Ele pegou uns 5, 6 fatais. Os que eu sei até hoje são por causa dele, que ficou gravado. Então o segredo de Six vem de moita. Bem na moita. Cara, no cara tinha mais de umas 15 máquinas tinha lá na bastante, galeria. Tinha bastante, né? Tinha bastante. Cara, era muita máquina que o cara tinha. Tinha pinball, tinha aquele do detetive que ele ia subindo, tipo, ele subia umas escadinhas, ia pro outro piso. Aquele jogo do Atari? Aquele jogo do Atari tinha em máquina. Que Stone Keepers é o nome desse jogo. Stone Keepers pra fliperama. É? Tinha o pinball do Terminator 2. Eu só sei que ele tinha o pinball. Qual que era, não me vem ao caso, pois não jogava pinball. Porque pinball é coisa de... Menino. Tá, verdade. E as outras marcas que tu lembra, Gê? Super Street Fighter 2, o jogo que eu mais jogava naquela coisa. Depois de Tartarugas Ninja. Ah! Este eu joguei esse também. Eu joguei só no Super NES. Joguei. Quatro comandos pra quatro pessoas. É verdade. Bah, isso perfeito. Aí. Vá, perfeito. E os Simpsons. Eu lembro, meu amigo Alex chamava de Simpsons. Lembra que eu chamava Simpsons. Ele de Simpsons? O apelido do Piá ficou Simpsons. Como ali só o G jogou, alguma história de lá, G? Vai, história que eu saí de virar sozinho, a porra do Tartarugas Ninja que me deu bolha nos dedos. Virou sozinho? Só. Veja o poder do nosso criador, né? Já despertando desde cedo. É, o Dark Hadow. Jerônimo tem um triângulo no seu rosto aqui, ó. É o chip do Bison. Vamos seguir, né, para o próximo fliperama, o próximo ponto do mapa, Sorvelândia Pedro. Bah, os jogos que tinham lá, vamos lembrar. Cadê Mortal 2 com tempo, Street Fighter 2, que tinha em todos. Era óbvio. O Super ou era o 2, Jerônimo? Era o 2, o 2. Mas eu lembro uma época que tinha só duas máquinas lá. Era Tartarugas Ninja e Simpsons. E Simpsons, né? Uh-huh. Que ele, eu não sei se ele... Era no outro canto do... da sorveteria. Cadillac Dinossauro tinha lá. O que tinha ainda lá? Aquele World Heroes. World Heroes. Era o 2, né? Era o 2. Ou era o 2.7. Muito ruim esse jogo. Que eu lembro que tinha o... Ruinada. O Rasputin, a Joana Dar. Tinha aquele cara que era um pirata, que o poder dele era um tubarão, lembra? Sim. Que jogo podre. Era um capitão de navio. Ah, ele é de capitão. Não, não. Olha a época, né? Era o Frajola Pirata, né? Jogava o Game Shark. E tinha também um cara que era igual do Bison, só que ele esticava os braços e as pernas. Vocês lembram? Da Sim Bison. Ele era um robô. Ele era um robô. Power Stint tinha no Pedro, porque era o único lugar que tinha Power Stint. Lembro, sim. No Pedro, né? Na Sorvelândia conhecemos a lenda, né? Que citamos antes, John Estávamos jogando lá, fizemos vários amigos no Flipper, né? Inimigo mortal. É. O Everton, né? Um exemplo, né? Que nós conhecemos no Flipper e vários outros, né? Adriel, se escuta, né? Pode me corrigir. Galadriel. Hoje em dia tu faz amigo no bar, enchendo a cara. Galadriel. Né? Lá tu fazia amigo jogando Flipper, né? Fazendo nossos... combate, brigando, com certeza. E a mãe não deixava aí, né? Mas xingava todas as vezes. É. Mãe, vou lá no meu amigo. Qual amigo? Já tinha ido. Qual humor? E aí lá nós fazia combate, sim, mas o combate era uma coisa, não era que nem... Porque eu ouvi falar muito de história de fliperama de fora daqui, que o pessoal chegava direto e fazia combate, né? Não deixava o pessoal jogar. Aqui não, tinha o respeito, né? Posso dar combate? Ah, tu não conhece, então... Na minha época era assim. Na minha época tinha respeito. King of Fighters 95, não, tu não tá... King of Fighters, se tu tivesse na máquina, ou tu ganhava ou tu apanhava. É. Era só pra quem era podia. Pô, a gente não ou se conhecia. Ou tu joga, ou tu leva. Não tem lá. A gente não se conhecia na época, 95. Mas com certeza a gente deve ter feito algum combate lá, ou metido o dedo lá. Não porque duvido. Eu não duvido, saca? Eu vivia lá com moita. Tem o nosso amigo John, né? Inimigo mortal. Ganhava de fora todo mundo, né? John chegava sem camisa e de calção. Pedro xingava. Não pode entrar aqui sem camisa, porque afinal é uma sorveteria. Que não via ninguém tomar sorvete lá. Era difícil, né, cara? Tinha. Não lembro de menino aí. Quando o meu Dino veio pra cá, que ele era de fora, pra me visitar, eu falava, vamos na Cervelândia tomar sorvete. Desculpa, ele jogava fliperama depois, saca? O Pedro, mal-humorado, sempre de cara, né? Lembra? A força que ele fazia pra nós atender. Pedro, 3 fichas, né? Era... Olha o preço, pessoal, era 3 fichas por R$1. Sempre foi. Botando quando aumentou, foi a época que a gente parou de jogar. E era muito caro. 50 centavos por ficha. Mas ele tirou as máquinas, porque a gurizada jogando o fliperama espantava a clientela. Sim, por causa da gritaria. Olha só, né? Com certeza. Tanto que ele fechou, né? Fechou. Faliu. Aí lá eu lembro, tava falando isso do John, né? Que ele vinha seguido, e não era o único, porque o pessoal ia nas piscinas do Rio Branco, nós também ia, e eles voltavam pro Flipper depois, ia nas piscinas e ia pro Flipper. Aí voltava lá e tinha o pessoal sem camisa e sempre xingando. E fedendo, o pessoal fedia. Eu tava de bicicleta do Rio Branco, ia direto pro Flipperama fedendo asa pra caralho e jogava, sabe? Não queria nem saber. O Saba. Esse cara jogava lá embaixo no gasto. Black Saba. O Edson. Eu conheci no Flipper esse cara. Saba. Pra você se tocar, atual. O Saba é um cara que tu sai pra trabalhar às 7h30 da manhã, ele está tomando vinho quente na ciclovia bêbado. Ó, velho, que hora que é, cara? Ah, é verdade, tu contou essa história. Esse Fernandinho aí, achei ele sábado agora, ele tava muito tchuco com o cachorro no colo, ele me viu... E ele me viu ouvindo música no meu PSP e ele apontando o dedo pra mim, tirei os fones e eu só ouvi assim, e tu, seu playboy, tem que ser assaltado, seu merda. E pegou, atravessou a rua, achou um outro piazinho, eu vou comer a tua irmã, não sei o quê. Muito fora da casinha. Galera do fliperama. O Saba, o Saba é aquele, aí, velho, ô, me dá um creme aí, Bah! O Saba é bem assim. Pior que esse pessoal jogava flipo, mas eles não jogavam apertar botão, eles sabiam jogar. Sabe? Pior, né? Os caras sabiam tudo. Até hoje eles estão à procura de um flipper novo, Barbosa. O Edson foi o cara mais foda de Carlos Barbosa. O cara é que. É um cara que não era cabeludo. O muleta? Né? Então... Hã? O muleta? Não, é um. Cara, olha. Cara, o cara era foda, meu. Mas quem era o pessoal aí do Pedro? O Dal Ponto era um cara que fazia taekwondo comigo. O tênis. Eu lembro que uma vez ele assaltou um piazinho aqui, nós saímos do taekwondo, ele assaltou um gurizinho pra jogar fliperama, sabe? Porra. Nossos amigos de fliperama, percebam, né? Dizer que vira marginal quem quer, né? Porque nós passamos toda a nata, né? Praticamente a máfia italiana de Barbosa era o fliperama, velho. Hoje seguido, eu ouvia no jornal, assim, preso, não sei o que, assalto. Aí as fotos dos caras, os amigos. O cara jogava flipper. Então vamos seguir para, né, o Nacional Gás. Nacional Gás, que é o Leak Gás, aquele esse tá lá. Cheio de história. A lancheria que não era lancheria. Era de ouro dos fliperamas. Eu abri. Eu lembro da minha mente assim, ó, que eu jogava Street 2, Mortal, aí quando eu vi o KOF, o 95 que tinha lá, lembra, que foi o primeiro que teve. Sim. Tu olhava aquilo lá, Era que nem... Sério, gurizada, era que nem ver um Play 1 e um Play 2, sabe? Era a evolução dos jogos de luta, era no 95. Principalmente porque a gente não conseguia jogar. Então, se a gente não conseguia jogar, era muito bom. Descobriu que tinha não era. Tinha Samurai assim. Shadow também lá, o 2, lembra? Teve um. Cadillac Dinossauros. Teve. Alien versus não, o Barzinho. Predador. O Barzinho era pequeno, né? E daí tinha a máquina de um lado, só depois de 2 meses tinha dos dois lados, daí tinha as mesinhas no meio, só, sabe? Ninguém ia comer lá, assim, foi tomado pelo sim, moita. Que eu pedi, era lancheria? Quase nem sabia. Pegava um pastel, uma coca e King of Fighters 95, exemplo. Um pastel, uma coca e 5 filhos. É. E lembro que nem tinha nome de fora, não tinha nem nenhuma propaganda, era uma casa, assim, de tijolo, de cimento, e daí tinha os flippers, cara. Tinha que descer uma escada trialta, assim. Lá tinha os Simpsons, né? Simpsons veio depois lá. No começo, eu lembro que tinha o King of Fighters 95, né? É, eu lembro que no começo tinha o 95, o Power Steam, Punisher, né? O Punisher já tinha também. No Pedro também tinha. Tu jogava com dois caras no Punisher, né? Ou com o Punisher não, ou com o Nick Fury. É, com o Nick Fury. É, mas era muito bom esse jogo, né? Tipo, também teve pinball, máquina de pinball. Eu lembro assim, que era o Simpsons no fundo, depois era o Samurai, depois era o KOF. O KOF era no meio. Cara, ligava muita gente, tu jogava, dava muita galera ao redor no KOF 95, porque era novidade, sabe? Era muito... Sim. Muito... Não, isso era uma coisa normal da nossa época do Flipper, assim, tipo, tu ia lá pra ficar o dia. Então tu pegava 3 fichas, tu jogava 3 vezes, óbvios, né? E tu ficava olhando os outros jogar e dando dica e às vezes... Sim, a galera falava, faz isso. Nós vamos jogar uma vez cada um, vamos, assim, na parceria e nós jogávamos... Tinha galera que fazia isso. Também. Sim, pra aproveitar melhor o jogo, nós jogava 6 vezes, né, cara? E aí, ia lá, eu lembro que comia solto, né, o Contra, né, cara? Que no 95 chegava os piá lá, posse Contra aí, pá! Sim, posse e contra com a ficha dentro, né? É, eu falei antes, era compra a ficha e cai na máquina. É isso aí, é. Não. Eu conheci o Muleta assim, porque ele veio contra jogar Samurai e eu ganhei dele, porra. E ele era melhor, sei lá, eu ganhei não sei como na sorte, que não sabia jogar. Sim. Daí a gente ficou amigo. Vem lá em casa que eu vou te mostrar a minha alavanca. E lá eu lembro das histórias clássicas, do 95, que ninguém conseguia virar. É, eu não vi quando... alguém virar lá. Era assim, eu ó. Vi a galera chegando no fim, bastante. É, o pessoal chegava no fim, aí quando... Virar com um time, certo? Assim, um time tipo não. Kill, não, eu lembro Benimaru que o pessoal pegava aleatório. Não, o pessoal pegava aleatório. Aleatório dava pra virar, cara. Ah, mas é que eu não lembro, eu também. Quase ninguém sabia que só dava final com o time. Com o time certo. É, só dava final com o time certo. Aí a maioria pegava aleatório. Quase ninguém virava, na verdade. A gente virava porque a gente jogou muito, sabe? Mas eu lembro que no início nós ia lá, ninguém. Olha, chegou no sexto trio. Nossa, cara, emoção, assim, né? Era emoção e consegui passar no terceiro, né? Até ali tava tranquilo. Que era das mulheres seguido, né? Lembra? Ah, é verdade, no barzinho, né? Sim, bah, era o da bom. King, da Yuri e da Mai. Mas os que mais inspiraram contigo e o Joey Higashi. Sim, né? Pra frente soco fraco, Juliano e sua apelação. Eterna. Eu sempre, meus personagens preferidos, um deles é o Joey Higashi, né? Aí quando descobri lá o negócio de ficar dando soco, Juliano, ele ia pra frente. Higashi. E aí eu dava voadora com um soco, né? E metia aqui o soquinho. Aí vinha o Joe, vinha contra eu lá, assim, e dava 7 hits, 8, e o pessoal ficava louco. Nem tirava tanta vida, mas ficava louco. Também a apelação de cruzar a tela só fazendo isso. Mas existia como vencer. Sim, é uma... Facílimo. E nem vamos falar muito de jogada e cruzar a tela, porque o que mais nós fazia era voadeira e rasteira, né, cara? Não importa, nós sabia jogar com o cara, era voadeira e rasteira. Sempre. Porque funcionava, né? Funcionava. De lá também... O Alien versus Predador, que eu tá. E o Carnage aí matamos a Alien Mãe na quarta fase. Ninguém nunca tinha visto até então. Oh. Não, vocês, eu lembro que eu lembro de vocês chegando na Alien Mãe, que era a coisa mais estúpida sim, do universo. Devia ter uns 20 ao redor olhando. Sim, mas a gente matou ela agora, em seguida. Aí eu lembro desse jogo que era tri, um negócio a fuder dele, assim, que era muito sanguinolento, entrasse, porque era Alien que tu matava, então era verde. Mas saía de tudo, assim, tu peidava, tu arrotava, saía sangue. Vai, os ovos, do banho. Enfim, esse jogo é demais, por favor, jogue. Uma história de KOF 95 nesse Flipper, além das que já falamos. Então, o jogo era, funcionava assim, mano. Tu entrava na máquina, os caras que estavam lá, eles só viravam, vinham e já colocavam uma ficha junto. É, eu já peguei. Edson, Saba e companhia já vinha já te tirar. Só de propósito, eles entravam em Play 2 e terminava. Até que tu podia fazer umas propostas, tipo, ó, entra daqui a 2, 3 times que eu passo ou tudo mais, pra tu continuar tendo um pouco mais da ficha, né, o teu tempo. Eu lembro disso aí. Quando o cara tava jogando que não conseguia ganhar, daí o cara chegava... cutucava, oh, deixa que eu mato ele pra ti. Aí o cara, tá, beleza, mata aí pra mim. O cara pegava o controle e não largava mais. Esse cara cutucando, tá, agora tinha, deixa eu. Tinha, eu lembro. Tinha dois amigos, tinha os caras que chegavam, tava perdendo, os caras, ah, vamos pôr uma ficha aí, a gente faz um combate. Isso. De caso tu ganhar, tu continua, saca? Às vezes ficar perdendo. Era um motivo pra tu perder a ficha. É. A maioria das vezes era, né? Mas também teve o fatídico dia que o Edson terminou o reinado. Até então ele era um dos únicos que pegava chefão. O time dele básico era Raider, o Kill e mais o Rugal. Raider, vamos corrigir, né? O nosso nome é o Capitão. Capitão. O Capitão era a base do time. O resto era o resto. O cara eliminava. Até um dia que Jerônimo chegou na máquina meu Deus. Ficou uma semana treinando. O cara me chega lá. Tô jogando tranquilão com o meu time. E o G treinava, ele vivia lá. Ah, vivia, tinha que acabar com o reinado deles algum dia. Tu morava do lado, né? Sim. Não, 100 metros. Até o fatídico dia que o cara simplesmente entrou na máquina. Caiu. Colocou a fichinha dele, foi todo confiante. Ele foi fazer o código, pegar os chefões. Só que ele tá fazendo o código, ele olha pra tela, já tem os dois selecionados. O cara se espantou. Ficou louco quando viu. De onde veio esse ser? E aí, garoto, conseguiu então? Eu, sim, sim. Cai na máquina então. Timezinho básico dele. Kill, Raider e Rugal. Vá. Mas no outro lado, o meu time também era parelho. Robert Garcia, Raider e Rugal. Robert Garcia, né? Quem não dava o melô pra trás e chute no ar, né, cara? O duelo foi equilibradíssimo. Tanto que os últimos personagens de cada um foi o Raider. Ele começou com o Kill, eu com o Robert. Depois ele perdeu o Kill e entrou o Rugal. Eu perdi o Robert. Entrou o meu Rugal. Ele perdeu o Rugal dele. Entrou o Raider dele. Eu perdi o meu Rugal. Entrou o meu Raider. Ele saiu da máquina. Mas o reinado mesmo terminou no 96, que daí eles não mais. No 96 o reinado deles acabou eternamente. Yeah. Faz o comando pra pegar o chefão, que não existe comando pra pegar não os chefes. Teve a fase do Cadillac. Como foi fudido virar aquele jogo? Não, aquele jogo lá, eu lembro que a única vez que eu vi virar foi uns piados centro que vieram lá no Liquigás lá. Vieram, compraram 10 pila de ficha. Era que nem gastar R$50 agora, sabe? Potinho, sim, eu vi os caras virando o jogo com 27 fichas. É, era um negócio estúpido e eles foram virando, assim. E aquele jogo é chato e é comprido, cara. Qual o jogo? O Cadillac Dinossauro. É chato, tá louco? Não é jogo. Joga agora. Não, eu joguei agora. É um dos melhores jogos que eu joguei. Concordo. Eu tô fudendo. Fudendo, mas tipo, chega na... Lembra aquela fase? Cara, Cadillac Dinossauro. Dinossauro. Cadillac. Acabou. Nós chegava seguindo naquela fase com uma ficha, que era a fase do cara, do doutor que virava um paxilar fuçado, lembra? E depois começa a repetir as fases, eu lembro que eu fui jogando em casa. O Dino dormindo, saca? O pessoal encheu o Dino de porrada. É, sim, sim. Eu acordava, era muito fudeu. O que eu mais me lembro é dois pra frente e soco. É. Mustafa era o melhor. Sempre vinham aqueles caras que nunca vinham no Flipper, mas eles vinham só pra jogar Street 2, né? E iam embora. E aí nós conseguíamos dar o Shoryuken triplo. Se tu ficava dando Shoryuken, ele dava um Shoryuken, dava dois hits, né? Primeiro ele dá um soco e depois ele dá um... Isso, aí se tu dava pra baixo soco forte, né? Que ele dá tipo um gancho. Nisso tu podia encaixar ou o Hadouken ou o Shoryuken. Se tu conseguia encaixar o Shoryuken, praticamente quase matava o cara, lembra? Não, pera. Agora falando Street 2, vamos lembrar, né? Sim. Facão. Sonic Boom a gente sabia por causa do desenho, Alex que era Fu. Sonic Boom. Alex Fu. Baduken. Baduken. Helicóptero. Como é que eram os outros? Tinha? Tartaruga. O Guile, vou pegar o Guile. Não era nem Gaio, né? A galera lembra aí, se vocês lembrarem também, mandem recados, né? Mas era tudo nomezinho assim. Eu, né, cheguei a jogar em Caxias, já tava falando Street Fighter ali, foi na mesma época, o Street Fighter Fake. Que tu dava dois shuriken, tu dava um no ar, tu podia dar outro. Isso aí eu... era muito absurdo, não. Os golpes. Isso aí eu baixei nas ROM. Tu dava o Hadouken, isso aí é 5 ou 6? É, esse aí mesmo. Eu lembro que eu lia sempre na Super Game Power, né, os caras falando. E o pessoal sempre pedindo código pra pegar os chefão, antes, mas o Street 2 já tem os chefão, pra que os caras querem? E, né, como todo lugar, e não veio das revistas, lembro que eu ouvi falar o Shenlong, né, o mestre do Ryu e do Ken, porque tem o mestre do Ryu e do Ken. Tinha aquele lá, não sei, acho que até o Julio falou que teve uma pessoa em Marosa que conseguiu 8 patas com o Bison, sabe? Ele faltava sempre um, dois, que na, é, sim, é, que na revista era assim, tinha que conseguir 12 empates com o Bison, e aí vinha o Shenlong. E tinha sempre um que conseguia quase lá no final, cagado. Então vamos seguir agora para o próximo fliperama, né? Que chegou a coexistir os dois, né, cara? Chegou a coexistir os dois. Na verdade, coexistiu os três, que era o Valmor, esse do Liquigás e o Pedro. Mas o Pedro já tava, né? Porque não tinha cofre. Não tinha cofre. Valmor era uma bodega, uma lancheria do lado de uma bodega, que é a maior bodega de Carlos Barbosa, que é o Simplício. É, e aí era uma lancheria podre do lado, assim, que tinha coisa de bocha. Era o Estilos Bar. Isso! Ah! O nome, Estilos Bar. E o nome do Simplício é Samuca. Samuca Bar. Eu lembro que tinha, não tinha nada. Ele lembra, mas o que é essa lancheria do lado do Simplício, né? Outra bodega do lado de uma bodega. E aí ele botou o fliperama. Foi o sonho. Mais um lugar com flipper. Aí nós ia lá e tinha as marcas. O que que tinha lá? Tinha os cofres. Tinha dois. Tinha o 95 e o 96 junto, Metal eu lembro. Metal Slug. Street Fighter EX. Mas depois, né? O Punisher teve uma época, teve o Power Stint, teve aquele Fighters History, vocês lembram? Sim. Que tinha um palhaço pra jogar, teve o Tekken, do Batman. Teve até Tekken lá, lembra? Tekken 2? Tekken 3, Pinball do Batman. Sempre tinha alguém jogando esse Pinball. Era do filme do Batman. Batman Eternamente. Tem o Miss World das mulheres. Lembra das mulheres? Aquela máquina que ficava bem escondida assim no canto. Não, era um jogo assim. Tu tinha que ir comendo. Tinha uns bichinhos que iam te pegar. E tu tinha que ir comendo a imagem, sabe? Sim, aí ia de spin da mulher. Isso, ia tipo, de spin da mulher. Encerrava, tinha um monstro muito assustador. Eu ia lá espiar e me expulsavam sempre. Eu lembro no Valmor que teve uma época que tinha tanto flipper que já tinha lá no lugar de bosta. Tinha até pimbolinho lá. Sim, teve tudo, né? Ele tentou jogatina, né? E o Valmor, né? Lá conhecemos, acho que os piores tipos foram lá, cara. Outros, o gordinho, né? O Felipe, né? Que até hoje me cumprimenta. E aí, Juliano. O Everton, a gente conheceu lá. O Adriel também. Fubá, né? Fubá ia lá. Fubá ia lá seguido pra apanhar. O que ele apanhava, cara? Tipo, ele apanhava de apanhar fisicamente no jogo. Eu lembro seguido do Vandro. Tá louco. Ele ia lá encher o saco. Ele inventava as maiores balotas. Ele sim, é o campeão. Ele, porque eu vi um cara dar esse especial triplo, não sei o que, era sempre umas balotas estúpidas, nós nem chegava a acreditar. Ele tinha voz bem fininha na época, eu lembro. Nossa, eu vi uma briga lá, do Eusébio com o Muleta. Eusébio! Conte, por favor. Porque eles faziam isso contra aí, sabe? Um controle, só que os caras não falavam o nome. E o Muleta era da Vila de Garibaldi, sabe? E aí ele chegou e deu um pau no cara, porque o cara chegou, botou na ficha e ganhou dele, sabe? E ele não tem essa de ganhar aqui. Ele, acho que era o Valmor o nome do cara, do dono, eu não sei se era mesmo. Sei que foi um cara lá, expulsou os dois, tá? E o Muleta não podia mais entrar. Mas dava algumas brigas lá e o Valmor expulsava. Ele ficou muito tempo sem entrar lá, o Muleta. Dava que umas brigas, dava umas batidas policial, cara. Seguido, né? Eu ia sozinho. E nós lá dentro, né? Uma semana assim, a outra também, na outra também. Se dava nós lá dentro. Uma coisa que eu me lembro foi o PM bater nas minhas costas. Ô, encosta aí, Nal, espera um pouco, já tô terminando. Eu lembro que meu pai vinha me buscar seguido, lembra? Que achava que nós ia lá usar droga, nós usava jogo. Que pessoas boas nós somos, né, cara? Nós podia ter virado bandido, drogado, tudo, e nós ficava jogando cof. Mas Deus que viraram, né? Cara? Sim, pois mas é. Nós não, né? Sabe? Winners don't use drugs. Nós lia, né? Winners don't use drugs. Vamos deixar claro, né, que Valmor e as putas. Oh! Everton, conta aí. Maria Chocolata. A mais conhecida, aquela que ficou, acho que, pelo que eu me lembro, uns 2 anos direto lá. Já morava lá, não sei se mora até hoje. Que eu lembro que nós ia lá e aí tinha o balcão, né, que ele vendia as coisas, aí tinha um lugar que tinha as máquinas. E aí, atrás do balcão, tinha uma cortina, que era a casa do Valmor, né, que ele morava aí. E um espelho. É. Um espelho tecnicamente colocado. Isso, pra ver, assim, né, quem tava dentro do bar. E uma cortina e uma cama. Sim, aí era tu olhava no espelho e tu via a cama, né, e o Valmor, vamos lá, amiga. Né, ia lá com as amigazinhas. Valmor é um cara estilo amante latino velho, né? Sem camisa, com a camisa aberta, cabeludo, com amarrador de cabelo e barbichinha assim, cavanhaque. E ele era muito engraçado o estilo dele, mas ele era tri parceiro, né? Sim, muito gente fina. Ele era tri delicioso com nós, tipo, que no Pedro, nos outros flippers, quebrava a alavanca, os botão, eles nem davam bola, né? Sim. Tanto que na época da rodoviária era assim, né? A gente parou de jogar, eu ia lá jogar com o gordo às vezes, porque não funcionava. E aí eu lembro que lá ele dizia, bah, quebrou o botão. Tipo, 3 dias depois já tinha o cara lá arrumando, sim, sabe? E até na época do KOF, nós ia, vai sair o 96. E ele se sacava do jogo. Ah, vou pôr o 96, o 95. E o Valmor era dedicado. E ele xingava pra te maneirar, né? Se ele via que o cara tava socando já a máquina, sim, ele dizia, ô, parou, né? O Valmor era dedicado. E aí, e lá tinha aquele negócio de bocha lá, cara. Muito podre também. Nunca que tinha vi alguém jogando bocha lá. Nunca. Eu via, assim, uns velhos. Ele fazia um churrasco lá seguido. Eu lembro que... E lá tem os cachorros, as galinhas, largadas. Até hoje tem, né? Era um legítimo cenário Street Fighter 2, né? As galinhas. Nós vamos tirar umas fotos e mostrar pras gurizadas. Pois é, vamos tirar. Tá boa, né? É. O arranque da alavanca de Jerônimo. História clássica, já citada aqui, agora com o mesmo. Não foi bem um arranque, né? A tua história foi mais divertida. Uma destruição. Era uma bela tarde, de um dia de sol. Cujo qual o nosso fornecedor de jogos foi arrumar o The King of Fighters 97. Aquele cara meio carequinha, né? Lá, ele fez o conserto da máquina. E, beleza. Pegou e disse assim, tá funcionando. Testei lá, tava funcionando. Aí fui, peguei, comprei uma ficha. Player 1. Selecionei o meu time direitinho. Foi lá, selecionei. Cliquei os botões certo, pá. Aí começa lá assim, round 1, fight. Viro pro lado, dou meia lua e soco. O cara dá um soco. Pulo, o cara não faz nada. Vou pra trás, o cara não faz nada. Vou pra baixo, o cara não faz nada. E nada, só soco, chute. E os dois botões de desvio. Aí eu falei assim, não brinca que foi. E o cara recém tinha saído. Aí... fiquei lá jogando, isso. Três times eu matei com soco e chute e desvio. Foi isso que aconteceu, o arranque da alavanca. Eu consegui fazer com que a espia de aço quebrasse, selecionando os personagens. Everton, a versão. Eu tava lá e eu vi tu com a alavanca na mão. Alavanca na mão. Teu sonho tá muito grande, hein? Não. Gê era muito nervoso quando jogava. E aí ele... eu que fui colega dele, ele já mandou um professor pra aquele lugar. Eu lembro que eu cheguei no outro dia no Flipper, era assim, nós jogava assim, ele ficava até brabo comigo e com o Evandro, porque a gente sempre foi calmo nos jogos, né? Lembra, Evandro? Que nós, tipo, nós jogava, bah, perdi. E o Gê, não... sempre todo muito enérgico, né? E sempre ali muito enérgico e nós tranquilo. Até eu lembro um contra que a gente fez no Mortal 2. Tinha jogado eu e tu e nós ali tranquilo e tal. Aí foi o G contra o Vandre e o G tava bravo, que tinha perdido no outro jogo, não lembro. E tu ficou só no Liu Kang, só dois pra frente, soco forte. E o Vandre abaixado. Aí tu dava um embaixo e ele pulava. Era assim. E tu ficou puto da cara. Eu lembro que tu ficou muito bravo. Eu quero. Ficou reclamando com o Vandre, depois o Vandre até deu um fatality do dragão. Mas tu perdia tuas técnicas de jogo quando ficava nervoso. Tu lembra? A gente foi jogar fliperama na rodoviária. Perdeu pra mim no King of Fighters 97. 97? Não, foge. Jerônimo é uma fraude, né? Deu? Até Deus às vezes falha, né? Pô, tenho que deixar os outros ganhar um pouco pra ser divertido. Fica claro que aqui no Super Controle nós só falamos verdades, tá? Por favor, não vou mentir. Game Shark. Pelo menos eu só falo a verdade. Game Shark, Franjão. Ele só fala a verdade, FF00E, F0E. O Franjola não jogou fliperama porque não existia Game Shark. Game Shark de fliperama, Everton, isso aqui pra não deixar mentir, era o popular fiozinho na ficha. Prendia a ficha com um fiozinho pra botar dentro e puxar de volta. Nunca funcionava. Tentativa frustrada. Nunca aí o cara abria funcionava. Pra pegar as fichas, tava cheio de fios. Funcionava. O Valmor usava. Aí depois, anos, muitos anos depois, Everton veio me dizer, eu descobri a técnica secreta. Pegar uma tampa de Nescau, dobrar e botar dentro. Só isso? Sim. Quantidade de Nescau que eu tomava naquela época, eu ia ser o rico, quando o rei do fliperama, o esquema, né? Da ficha que dá crédito, quando a ficha cai, ela bate apenas num negocinho que aciona o crédito na máquina. E até tu balançar, às vezes dava, lembra? Uh-huh. Que nós dávamos balançando quando o Valmor tava comendo as putas. Chuta. Sim. Funcionava mesmo. Funcionava. Sabia, e a tristeza era quando engolia a ficha, né, cara? Bah. O cara lá, bah, consegui 35 centavos, que era o valor de uma ficha. Vou jogar um jogo, né, antes de ir pro curso. Aí o cara chegava lá, botava a ficha, não aparecia nada. Ó, que broxado. Eu lembro quando eu conheci o Evandro, eu era amigo do André 3000. Sim, né? O China, mas, também conheci o China. Mas antes eu tinha visto ele no Flipper já. E tinha um maluco lá, que era tu, que jogava Metal Slug e decorou o bagulho, sabe? Eu aprendi com um amigo meu de Santa Catarina a virar o jogo com uma ficha. Eu lembro que era muito tiro, sabe? Já jogaram Metal Slug, o Vintes também, né? Uh-huh. E aí, é muito tiro, é pular. Eu não lembro que eu não jogava isso aí muito bem. Metal Slug é um jogo ordem, tu sabe a ordem certa, tu vira o jogo. Sim. Mas é tudo, é decoreba esse jogo, sim, né? Sim, é, eu lembro que eu vi tu jogando. Todos os Metal Deus, o cara ninguém sabia o porquê que tu chegava na máquina do Metal Slug ali no Valmor, ou o nome dele era sempre em primeiro, Everton. Sempre em primeiro. Tá, só que ele tinha uma manha. Ele chegava numa certa parte de uma fase que abria, tipo, a portinha de uns carinhos e começava a sair o soldado. Sim. Ele chegava, tipo, só quando tu via o negócio, o carinho, ele parava. Ele não deixava abrir a porta. Ele não ia pra frente. E ele ficava abaixado e dando tiro. Ah, daí ficava aí, fica contando pontuação, né? Tu lembra onde é que tava eu, tu e o Lanzoni, Julie? Isso. Vamos fazer o que hoje? Vamos jogar fliperama. Isso em 2006, acho, né? Isso. No Mares ou na rodoviária? E daí a gente não achou nenhuma. A gente achou na rodoviária o Cadillac, o dinossauro, acho que era. Isso, e Cruz em USA, que eu fiquei jogando. Ah, é verdade. O Cadillac e tinha uma que não funcionava, né? Isso era clássico, né? As máquinas que não funcionavam ficavam desligadas. E as máquinas que tinham o controle quebrado e que tinha que jogar no Player 2. Ah, é? Isso é normal, né? Tu queria saber o que era e não sabia, e né? E a pior parte é quando tu tava muito louco de jogar e tu acabava gastando duas fichas pra jogar uma vez só. Sim. Player 2 tem que pôr duas fichas, né? Tinha que pôr duas fichas. Sim, tá louco. Eu que não dava start, né? Que no primeiro, mesmo o controle quebrado, dar a tua ficha e no outro tu tinha que lá dar start. Senão não ia, tu não conseguia começar o jogo direto do Player 2. Poucos jogos eram assim. Tinha aqui em Barbosa Super Sidekicks? Teve uma época que era onde? No Valmor. Teve o de futebol. Sim. E na rodoviária também. E teve um muito a fuder de futebol que tu podia espancar o atrasado. Sim, é esse aí. É que esse tu aí. Aperta os dois juntos, ele dá voadeira e tal. E ele dava um poder, lembra que eles pegavam um fogo e davam um chute e tal. E nós, bora, não sei o quê. Tu consegue jogar contra o time da SNK nesse aí, sabe? Que daí é o Kyo, o Rio e tal. Mas eu lembro que nós jogava. E era em português. Acho que era a próxima glória. Não, e outra coisa que o cara do Valmor tinha o cuidado, e o cara que botava as fichas, eles botavam em português mesmo, né? Que os jogos da SNK sempre tinha português. Português, né? Então nós sabia as histórias dos jogos em português mesmo. Ah, mas assim. Tinha os portugueses espalhados, né? Tinha, cara? Mano. Que eu falo até mais assim? Crocodilo, né? É, isso aí eu vi em algum lugar. No 99. 99? Obau. Que é See You Later, Alligator, né? Aí traduziram ao pé da letra, até mais crocodilo. Que podre. Mas tinha as coisas erradas. Aceito, principalmente, né? Chuta, tipo, chuta fraco, chuta forte. Eu peguei máquinas em Caxias de Killer, Street Fighter Alpha, as coisas que tinham os comandos na máquina. Não sei se tinha isso. Comandos na máquina e tu passava, não era ficha, era cartão magnético, né? No coisa era cartão, lá no shopping. Eu vi o Killer 2 lá, que eu lembro que era 96, sabe quando saiu o jogo. Era o Iguatemi. Eu já tinha te falado, né, que a época quando eu ia pra Porto Alegre pegar jogos de Super NES, que eu vi o Killer Instinct e o Hyper 64, acho que era. Na entrada mostrava Hyper 64, eu acho que era até Samurai Shodown 64. Mas naquela época eu jogava Killer Instinct no Super NES, né? E quando eu vi aquele no arcade, foi emocionante. Ali eu deixei R$5, só nele, só jogando isso aí. Só no primeiro carinha. Não, eu cheguei no chefão lá, o... Como é que é o nome, chefão? Ayodol. E só me cagou a pau, né? Mas a época tosca de excursão de colégio. Ah, não! No shopping, nós atrasamos o ônibus. Cataram nós no fliperama jogando aquelas maquininhas de faroeste com a pistola. Aonde? Imagina dois loucos que não existia mais nada, não queria mais saber de onde é que tava, onde ia, como ia voltar. Praia de Belas, nós fomos excursão de escola e nós paramos. Veja só, não, a excursão de Casa Barbosa era pra ir pra Porto Alegre, cara. No shopping. Da PUC e do shopping. Isso. Uma vez tinha a excursão de Garibaldi, foram lá ver o Ronaldinho Gaúcho, pagaram um pau pra ele. O que eu fiz? Fui lá jogar fliperama lá, todo mundo. Ah, Ronaldinho, não sei o que, Ronaldinho, não sei o que, ainda nem deu bola pros caras. Pensei que tu ia falar que quando tu caiu da arquibancada. Você foi em 96. Então conta, de quem faz os 96 cair da arquibancada. Outro cast. O Jerônimo não gosta de Street Fighter 4. Depois da onde tu saiu? Eu não gosto. Cara, melhor Street Fighter até hoje. Vamos ver a bomba. E é. Eu pensei que ia falar o Alpha 3. O Alpha 3 é uma merda. O X3. Tu vai apanhar até aquele Alpha 1, cara. O Hadouken Magia tirou triplo do que o especial na máquina. Ah, para. Desisti do jogo. Fui não conheço esse cara. Que eu não gostava. Eu não conheço esse cara, não te conheço. Exatamente, porque eu só gosto de jogo bom. Bah! Ó, juntou aqui os maiores fãs de Spider X, né? Da face da Terra, que eu, o Vandro, o Jerônimo e o Everton, né? O que nós jogava aquele jogo lá no Valmor? Uh-huh. Tipo, porque pensa, nós jogava aqui Street Fighter, o 2, o Super 2, que nós tinha no Super NES, né? Nós conhecia o Alpha 2, que nós tinha no Flipper, lembra? que tanto o mais a fuder do Alpha 2 era aquele cenário da grama, que era igual do final do desenho. Ah, muito foda. Isso, igual isso. Do início do jogo. Da abertura, sim, né? Sim, da abertura. É o cenário do desenho. Do filme do desenho. Do filme do desenho. E eu lembro que nós jogávamos muito aquele Alpha 2 lá. E aí nós víamos Street Fighter EX 3D, os especial, aquela coisa louca. A movimentação de câmera nos especiais. Era a nossa emoção, velho. Era a nossa emoção. Agora tem no 4. Combinação de especiais. Bah, isso é também. É o mais a fuder. Tá louco, era louco. Ela tá indignada. Melhor. Estão desmerecendo a Capcom, cara. Não. E X é Arkham. Não é nem Capcom, cara. Por isso que ficou melhor. Mas volta pro baú, então. Eu vai que nem múmia. Eu curti o 4. Nós dizia que era o Street Fighter 3, era pra ser assim, mas daí foi 2D de novo. Nossa, não, o Evandro até deu um desconto que no PC dele não rodou. Agora tu, Jerônimo, para. No meu ele rodou, menos de 12 horas. Eu deletei aquela merda. Não, sem falar que... Equilíbrio de personagens. Eu sempre falei... O 4 sempre vai ser. Vou te ensinar como tu derrota. Dá uma voadeira, rasteira, pula pra trás de novo. Isso é Mortal Kombat 1! Eu tô falando de Street Fighter 4. Meu Deus, Mortal Kombat 4 não mudou então pra Mortal Kombat 1. E o EX... Pelo menos tu não fica, hein? Rasteira, voadeira, rasteira, voadeira. Sim, meu Deus! Falando em Mortal 1, chegou depois lá no Leak Gas o Mortal 1, lembra? Bem depois do 2. Bem depois. E nós, curioso pra saber como é que era o 1, nós não sabíamos jogar, né? Porque era todos golpes diferentes, mais fraco, tudo, os caras. E nós só dava voadeira, lembra? Pegava o Raiden e dava voadeira. Só isso nós jogávamos. Voadeira e rasteira. Sim, era isso aí, né, cara? Dois pra trás, pra frente, Alibaba. E eu lembro que o Tsang Tsung... Os marginalzão que tinham lá, né? E os caras lá, onde tem o chefão ali, o Tsang Tsung. Eu prefiro dois, sim, Tsang Tsung. Chang Chung também, os caras falavam. Eu acho que o cara botou o Mortal na época que saiu o filme. Sim. Foi na época que saiu o filme, ele botou o Mortal Kombat 1 lá no Valmor. Teve Street Fighter The Movie no Valmor, lembra? Teve, e todo mundo jogava. Eu quero o filme. Jogava de virar o jogo. Revista Herói puxava o saco muito do filme, lembra? É verdade. Cara, eu não sei qual foi o mais podre, se foi esse primeiro filme aí que era o Jean-Claude Van Damme ou o da Chun-Li aí. Não. O da Chun-Li não cheguei a ver. Não veja. Everton, mais tinha histórias. Tinha Capitão Comando aqui também, não tinha? Sim! Ah, que jogo Capitão bom, velho. Era bom, né? Era o bebê, né? Nós pegávamos o bebezinho. Era o bebezinho. A múmia era melhor. A múmia também. O bebê, cara. Mas também tinha aquele jogo lá do Marvel vs Capcom 1. Isso, é, teve X-Men. Tinha esse aí e depois teve o Marvel. Sim. Teve o Darkstalker. Teve, jogamos muito, lembra? Teve aqui também. Boa, olha só. Eu já não peguei essa. Eu não sei qual versão que é, porque Darkstalker sabe, né? Tem duas ou três. É Lobo tudo estranho. Eu acho que era o primeiro. É que era Vampire Hunter nos Estados Unidos. No Samurai Brasil. Shadow 4. Samurai 4. Shadow 4 tinha. Everton, outra história que tu lembra. Tem a história que eu comentei antes do cocô na parede. Por favor! O que é isso? Tava lá, só que essa só eu presenciei, porque tava sozinho no dia, era umas 10h30 da noite. E tinha um evento aqui em Barbosa que se chamava Rock na Estação. E aí eu tava lá jogando o KOF, né, clássico. E chegou três caras e uma mulher, todo mundo vestido de couro, preto. Começaram a jogar sinuca, né? Beleza, tranquilo. E de repente um deles... Foi no banheiro, né? E tá, tudo bem ali. De repente eu vi que o Valmor começou uma movimentação estranha. Ele botou as mãos na cabeça, não sei o quê. Foi no banheiro. Aí de repente ele pegou esse cara e levou até o banheiro. Tu vai limpar o que tu fez aqui, não sei o quê. Fomos lá olhar, tinha merda por tudo, assim, na parede. Por tudo, assim. Como, né? Não sei. Como assim, né? Não sei o que aconteceu. Tsunami. Enfiou a bunda na parede. Sim, né? O cu dele tá em outro lugar. Tsunami é Liquid Shit, ou Hadouken Anal, ou Evil Anal, né? Mas claro que eles fizeram isso aí, porque a gente, como a cidade é pequena, então a gente sabe quem é daqui, praticamente, então a gente viu, eles não eram daqui, né? Então, é, a galera conhecia todo mundo, né? Nunca que alguém que morasse aqui ia fazer isso. Tem que se puxar, né? Cagar, pegar o cocô, giz de cera, né, de marrom, e pintar, assim, escrever, né, Lauro. Esse fedor! Sim. Uma que eu lembrei, essa aí só eu presenciei. Eu tinha ido num horário muito estranho, tipo 9 da manhã, 8 da manhã, assim, sozinho. Aí fui no Flipper e tal. E aí eu lembro que eu fui lá, tranquilo, de manhã cheguei lá, vou jogar. Olhei lá, tinha a máquina do EX com 30 créditos. E eu lembro que a máquina ficava louca, às vezes nós ligava e desligava. Crédito. E aí vinha crédito, lembra? Nós fazia seguido isso aí, às vezes, quando o Valmor não tava. Nós ligava e desligava, tirava da tomada e botava de volta, empurava. E dava crédito do nada, saca? E aí eu liguei 30 créditos, eu puto. Não, minto, não é Spider EX, era Spider Alpha 1. E olhei aquilo lá e eu, bah, deve ser o cara que arruma, né? Olhei, o Valmor não tava, olhei pelo reflexo do espelho lá, ver se ele tava com uma puta, não tava. Fui nas bochas, ele não tava. Esperei um pouquinho, ó, que bom cidadão fui, né? Esperei. Ninguém veio, eu vou jogar essa merda. E comecei a jogar. Virei com o Ryu, virei com não sei quem, não sei o que. Peguei o Dan, peguei o Akuma, que tinha código, né, no Alpha 1. Eu fiquei jogando mais de uma hora, com certeza, sabe? E aí eu lembro assim que eu tava jogando e eu tava virando com o único que eu não tinha virado, eu acho. Era o Birdie. Aí nisso ele chega, né? Meio abotoando a camisa de calção da Copa de 70, né? Havaianas. E aí chega uma puta meio apelada, assim, o moleque que ele tava lá. Mas meio pelada, lembra? Assim, tipo, eu acho que ela tava só de sutiã, sabe? Mas lá, eles não estavam lá. Acho que eles estavam no matinho, catando as galinhas, sei lá. E aí, sério, eles estavam num lugar muito longe. E ele ouviu o barulho da máquina e ele veio correndo. Aí eu tava jogando, assim, acho que tinha que ter mais 5 ou 6 créditos, né? E aí, assim, ele... Não! O cara deixou o crédito na máquina pra nós jogar. Ficou 30 cara comigo, assim. Eu cheguei aqui e não tinha ninguém. Ah, mas o cara deixou o crédito pra mim jogar com ela. E é um cara de sutiã. Programão, jogar Flipper com a puta, depois usar. E ele ficou tri de cara, assim, eu me senti tri mal. Eu disse, mas cheguei aí, eu te esperei, o morto não tava. Ele, não, uma porra, ele ficou tri de cara. Aí eu tinha umas fichas no bolso, umas 4 fichas que tinha comprado no dia anterior, né? E aí eu lembro, tá, eu te dou minhas fichas então, pra tu não ficar. Ele pegou as fichas de volta e tudo assim, mas ficou tri de cara. Tá, e que é essa história do Everton, que o nome dele estava sempre em primeiro no 97. Jerônimo, tu perdeu o reinado? Eu não fazia pontuação, eu virava o jogo. Eu não lembro quem tinha botado, mas ninguém botava o nome, né? Podia botar três letras. Botava BBB. Botava qualquer coisa. E aí um dia alguém botou o nome, se não me engano foi o Evandro. Colocou a primeira vez o nome em primeiro. Eve. Aí começou aquele negócio, aquela rivalidade. Ah, eu vou botar também. E começou um negócio que a gente se passava na rua, tipo... Ah, botei o... Vai lá no Valmor. Tem o nome em primeiro. O quê? Ah, é, né? Tinha que tirar. Tinha que tirar o nome e botar. Era muito foder essa rivalidade. O meu era LAN. O meu era Gol, porque era de Golk. Na época, meu nick desse aqui era Gol. O meu tu achava como dois. Gé ou A. Jerônimo está em todos os fliperamas do mundo. Eu terminava o jogo, eu ficava só pressionando o botão. Terminou, acaba, você passa lembra? Logo, eu quero colocar a próxima ficha. Eu lembro das nossas batalhas com o John. Eu lembro que a clássica era tu e ele. Ó, o Vandro vai jogar com o John. Aí os caras paravam assim, peraí que eu vou esperar ver, depois eu vou jogar. Aí nós íamos olhar os dois jogar. Porque era a luta, acabava por tempo, né? Porque era o Kung Lao. Tanto que tempos atrás, a gente ficou um bom tempo sem se ver, né? A galera aí do Flipper, a gente resolveu. O Everton tinha o Play 2, nós viemos fazer o campeonato de KOF, lembra? KOF New Wave. E aí achamos o John na rua. Tu vem lá, ele, eu vou, velho, eu vou. Cara, ele luta Muay Thai agora. Né? E ele foi lutar no campeonato na Tailândia e tudo e tal. Ele foi, mas ele... Eu não sei se era porque não era no fliperama, mas ele tava bem enferrujado daquela época. É. Ele era bem melhor. Sim, mas mesmo assim, eu perdi pra ele. Ele foi bem, foi bem. Foi trivê. Mas eu me lembro que... Ele tem a alma do flip. Aqui no Pedro, eu e ele quase saímos no soco por causa do Mortal Droid. Sério? Porque nós era rival, um queria ser melhor que o outro. Eram os dois que melhor jogavam Mortal 2. Aí depois que nós descobrimos que se nós se unissemos, nós podíamos jogar muito mais, aí ficamos amigos. Aí descobrimos que com uma ficha de 7 minutos, nós jogávamos uma hora e meia a mais. Desafiávamos os caras e eles iam tacando ficha pra tentar matar nós. Aí dava aquela jogada clássica, né? Deixava ganhar a primeira, a segunda luta e depois, ó. Lembrei. Lembrei de uma desses caras que foram presos, o cara veio lá jogar, ele vinha seguida, era um cara bem mais velho. Um dia eu tava sozinho lá, eu não tinha nem dinheiro pra jogar. E ele tava jogando Street, né? Ele não dava com soco forte, o Shoryuken, sabe? Não sei porquê. Ele só usava os médios e os fracos. E aí eu disse pra ele, eu disse, ah, se tu der com soco forte, ele dá 3 hits, e sai fogo, né? Treina a mãe ele, me mostra aí. Aí joguei a próxima, sabe? E ele, tu joga bem, não sei o quê. Aí ele foi, mas ele jogava bem, só ele usava isso aí, não sei porquê. E aí ele foi assim no final, eu lembro que ele deu, acho que um cara meio marginal veio chamar ele pra alguma coisa, ele, joga aí, assim. Eu lembro que eu fiquei tri feliz, assim. Clássico do jogo. Bandido, deve ter ido assaltar algum lugar, sabe? ali no Valmoro, o Gordiges, uma tarde, ele chegou, ele puxou o guri da máquina e disse, oh, meu, para de jogar quando você é louco aí, porque tu vai gastar todo o teu dinheiro e tu não vai jogar nada. O cara, no Street Fighter X, o cara insistia em jogar contra mim. Ah, eu lembro do Magrão meio... Ele era, não era daqui, né? Não era? É. E ele insistia. Não, só que ele tava tomando um pau direto. E eu dando risada, imagina, eu tinha pegado o Akuma... E eu jogava tri bem com o cara. Golk. Eu contabilizei 15. Não sei em quantas fichas ele perdeu. Eu contabilizei em 15. Tava falando antes da gurizada. Gurizada ovo maltino aí. O pessoal não sabe, jogar jogo de luta e beat'em up coisa numa alavanca, num flipper, sentado de pé, é outro feeling, sabe? É outro feeling. Mas eu vi um esquema aí, ó, pra quem quiser curtir o... Tu diz o feeling... É. Tem um, saiu um controle pra jogar Street Fighter 4 em versão arcade. Na verdade... Alavanca e 6 botões. Sim, sim. Na verdade, eu vou até pôr o link aí que eu sei o cara. Eu vou procurar e vou achar. Anotem e me cobrem depois. Tem um cara no Mercado Livre, é uma eletrônica, acho. Ele faz qualquer controle, Super NES, Xbox, qualquer tipo de controle, até se tu quer mais botão, ele faz estilo flipper, com a madeirona, a alavanca. Preço. 150 pila. Tu dá o controle pra ele, ele te manda de volta qualquer. Sim, 150 pila. Mas é isso aí, vou pedir de graça um. É que na real, Street Fighter 4, no Japão, o pessoal joga... Que nem sei se tem flipper, né? Acho que nem chegou. Mas se tem, o pessoal joga flipper, né? Que é campeonato lá, é tudo no arcade, né? Qual foi a última aventura de vocês no flipper? A minha última aventura foi com o Gordo na rodoviária. E aí, vamos jogar flipper na rodoviária, vamos. Todos os controles quebrados, não dá pra jogar nada. Tudo jogado fora. Pensei que ia voltar aos velhos tempos e fui lá jogar e me decepcionei, tá louco. E eu falei pro cara, tá quebrado ele. Aham. Uhum. Tá nem aí, saca. Outra, lembra da época que tinha o Crysium USA lá no Valmor? Então nós jogava duas fichas nos outros e uma lá. E nunca ninguém passava, assim, e era difícil. Aí vinha os chuquetão, o Saba seguido ia lá jogar. Bora! E jogava lá, velho, sem camisa, caminhoneiro, assim, de calção da Copa. Iam lá jogar o de carrinho e era difícil, né? Crysium USA é difícil. E tá louco, era uma jogavam comédia. Esses das mulheres. O Martinho. Esse é das Miss mulheres. World. Qual? Miss World. Era Miss World. Eu lembro também, no final do Flipper, teve uma coisa que a gente parou de... Um acontecimento que teve, que a gente, por isso que a gente meio que foi pouco no Flipper. Eu lembro que continuava indo, mas acho que deu alguma coisa lá, tiraram as máquinas. É, ele tirou as máquinas. Que acho que foi alguma coisa da polícia. Acho que deu no jornal da cidade que era jogos de azar. Sim. E tinha drogas e tal. E foi lá a polícia e deu outros esquemas e tiraram as máquinas. A gente parou de ir. Depois voltou. Teve um esquema da rodoviária também que botaram tipo uma película bem pretona, assim, pra esconder os arcades e os jogos também, né? Sim. É que tinha aqueles lances dos caça-níquel que era proibido. E os pais sempre diziam, é proibido isso aí. Só que liberava, não é jogo de azar, né? Tu sabe que tu vai perder. Sim, mesmo se tu virar, tu vai perder a ficha, né? E aí o pessoal acha que foi por causa disso aí. Aí ficou um tempo sem e depois voltou. Aí nós não ia mais. Foi nessa época que voltou que veio, 99, 2000, 2001. Teve uma época que voltou já. Que não faz muito tempo no Vamor, né? Não faz muito. Mas já ninguém ia já. Ah, mas nem agora lá sim que tá o bar da maconha, velho. Então vamos lá de novo. Lá sim que só tem. Eu, outro dia eu olhei lá dentro assim, pra ver como é que tava. Se tava igual. Lá. Ô cara, não vi um que presta lá. Não vi um com duas pernas, eu acho. Hoje em dia tem bastante pump, né? Máquina de pump por aí. Eu sou leite com pera e jogo desse Revolution. Eu lembro a primeira vez que eu joguei um desses em Caxias, eu vi que eu sempre achei interessante a máquina de dançar, né? Então, aí um dia, eu nunca joguei porque não vi ninguém, né? Aí eu vi uma guria debulhando, né? A guriazinha lá. Mãe, conversando com a mãe ainda, assim, porra! É muito fácil jogar isso aí, eu vou jogar agora. Que eu achei que era uma coisa, mano, nem sabia como é que funcionava, né? Imaginava. E aí eu fui jogar, não tinha me tocado que tinha que acompanhar as flechinhas na ordem. Achava que aparecia, tinha que fazer o que aparecia. Perdi um minuto, né, cara? Meu Deus, cara, qualquer um sabe. Não, eu não sabia. Depois, quando eu perdi, eu me toquei como é que era que funcionava. Bom, tu quer uma história, minha última foi na praia, eu e o Liang, né? E aí, vamos pegar a mulher, vamos. Daí a gente foi onde? No fliperama. O melhor lugar. Aí eles pegaram a cama e a Chun-Li e selecionaram e foram jogar. Não tinha, não. Tinha duas gurias jogando. As duas eram umas feias e tinha uma desdentada. Que gostoso, Frajola. Frajola dá a dica, né? E daí tinha os pump, né? Daí eu olhei pro Leão, vamos jogar pump. De chinelo, Havaianas. Tirou o chinelo do lado, tirou a camisa. Vamos jogar, nós jogamos dois minutos, tava suando, querendo dois porcos, sabe? Imagina, gordinho, né? Tá louco. E as gurias foram lá e debulharam, ficaram 10 minutos lá jogando. As gurias tem bala pra esse jogo. Vou falar pra vocês, eu não lembro de uma guria indo lá jogar flipper. Lembra de alguma? Uma que outra que acompanhava o namorado, mas era muito difícil. Uh-huh. Tá louco, não tinha, né? Ah, eu sei que guria jogando fliperama. Eu vou pra Bento, passo lá direto no shopping. Não só na dança, tem guria jogando aquele Soul Calibur, que é a prova viva, né? Tu é no jogo. E tem elas jogando Cruzinho USA. A filha mais velha de Valmor, Hot, lembra? Tinha pequenininha, que ele ficava de cara, porque nós tava lá jogando, cara da puta, porcurinho! E aí ele, não, não, que tem a guria aí, a filhinha dele. E o cara com as putas no quarto, não, não, que tem a minha filha. Mas daí quando ele trazia as filhas, ele não levava a Maria Chocolate. E tinha a filha mais velha dele, que vinha só de vez em quando, eu acho que morava com a mãe. Mas de vez em quando eu ainda vejo ela. Ela veio esses dias, cara. Porra! Oh. Vou querer lembrar essa memória. Essa daí? Aqui tá. A filha de Valmor. Tá, acabamos o cast, né? Esse cast foi bem bairrista, vamos assim citar, né? É isso aí, é pra vocês conhecerem nós melhor, né? Da onde que a gente sempre fala de flipper, de porque a gente protege tal jogos e não somos de Lan House, é por causa disso, né? É, porque a gente foi mais outra velho geração também, né? Porque o pessoal pediu aí, né? Alguns pediram, voltem aí que se esquece mais de caseiros, então tá aí um pra isso. Galera. O pessoal mais velho aí vai se deleitar com as histórias de flipper, né? Se vocês tiverem, por favor, mandem, né? Por e-mail, né? É até por isso que a gente não joga em Lan House, né? Que a maioria que começou no flipper, isso terminou no flipper, né? É, já foi, né? Quando terminou o flipper, era videogame em casa, né? Tanto que hoje a gente tem garimpa fliperama, mas por aí não tem mais nenhuma. Frajola. Se aparecer, garanto que a maioria que vai pegar a ficha vai comprar, né? Vai com jogar. Certeza. Frajola não jogava quem jogava biquíni karatê em casa. Com Game Shark. Não, querem mandar um recadinho pro final aí, gurizada? Tomara que eu não leve um tiro, né? Valmor, desculpa. Amém para todos. Vamos em paz. E que eu não vou acompanhá-los. Quer mandar um recado? Valmor aí, ó. Um abraço e o Yori Orochi na veia pra todos vocês. Maconha, né? Maconha. Não era Leona Orochi ali na veia uma vez? Tá tatuagem, Yori Agami. É. No meu tá... Game Shark. Abaiu. Quando eu era criança, na época que eu era jovem. Mas exatamente, na época que tu foi jovem, faz muito tempo atrás. Muito tempo, faz 8 anos. Falou o jovem. A idade não tá no corpo, tá na alma. Mas tu tá velho, hein?